trabalho, nós estamos vendendo o gestor, está mostrando a importância, só montar e mostrar a importância, ok? Passo agora para o prefeito Batru, meu companheiro Maurício, que é do PT, para fazer um depoimento dele aqui. Muito obrigado, Maurício.